Romano 57 Brasília, 1273 até 1230. 219, Centro Recife, altura 2359. Observando o Brasília na frequência 97.3, até 1230. Oi, Salvador, muito bom dia, Azul 4007. Ciente da informação, Juliet. Autorização de tráfego para Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, será coordenada agora de cópia? Mandando cópia 4007. Azul 4007, pronto, cópia. Afirmativo, prossiga. Rio de Janeiro autorizado, nível 360. 360 autorizada, Peruísc 50. Da cola da pista no zero com curva direita, saída da EL, transição de NER. Frequência do controle 11935. Seu transponder 5542, azul 4007. Repetir, por favor, 4007. Com certeza. Rio de Janeiro autorizado nível 360, na Peruísque 50. Da cola da pista no zero, com curva direita, saída da EL, transição de NER. Frequência do controle Salvador 11935. E o transponder 5542, azul 4007. 7, autorizado Rio de Janeiro, 360. Pista 10, 3, saída da EL, de NER. Transponder 5542, controle de saída em 11930, azul 4007. 11935, controle de saída e a rota para o ISC 50. 150-109-35-4007. Use pronto para puxa, acionamento. Faltará 4007. Corre 4007, posição 8, pronto para pushback e acionamento. Pista livre, reporte táxi 4007. Volta para o táxi 4007. O número 29, suba, nível 340, retifique o jornal. Acionado com 76 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, está alternado o campinho, a gente está pronto para o táxi. O táxi autorizado para o ponto de espera da cabeceira 10, reporte pronto para decolagem, um azul 4007. Estará pronto para decolagem 4007. Da linha de decolar, o vento é variável com 2 nós, azul 4007. Maria decola 4007. Foxtrot, chame agora Brasília 124, sinal 25. Bom dia. Tá copiado, Galeão? Galeão, será coordenado, aguarde o copo, 6700. 00. De copa, 6749. Que maravilha, vai guardar 6749. 4007, decolou os 41, chama agora o controle em 11935, bom dia. 1935, boa. Gol no 769, chame agora Brasil 1245. 7 decolado, 1500, espera,